Rádio Controle 1208. Conforme o plano de voo, aerolínea Hércules Luna 7. Decola no perfil da saída Arbor, transição elétrica. Chama controle em 1208 e aciona o código 5464 ou 1567. Correto, chama para posicionamento. Vai chamar. 1940, pronto para cópia? Pronto para cópia, voo 940. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Hércules Luna 6, BHZ 3, via posto conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5502 e o controle no 208. Autorizado Guarulhos, nível 360, saída da El. Da El, Leda, Bridge, BHZ, direto, Drift. Decolada 10, curva direita, transponha 5502. Controle 1208, voo 1940. Tá correto, chama para posicionamento. Chama para o plano 940. No 273, pronto para cópia. Copia. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Pesulu no meia, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código 5475 e o controle 1208. Autorizado 360 para... Vamos para posicionamento. Para. Oscar, Fox, Fox, complete final and contact tower 118 this morning. Aguarde um minutinho com a Pegaleão no 026. Guarda. Já, Fox, Fox, go ahead. Tower to the police. 118.95. 18.95. Okay, bye. Bye-bye. Oscar, Fox, Fox, continue approach. Report the 5 miles arrow. Report out the marker, Oscar, Fox, Fox. Não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Efetivo diretamente agora na frequência 1251-133-25, Approach Bridge. Ok, muito obrigado. Olha a negativa, chama 251-3325. Um bom fim de semana. Realmente bom voo. Informação Serra, Galeão, nível 360. Aguarde, Copa Galeão, no 601. Vai. Muito ótimo. Roger, Superman 91, the Oscar Fox Fox. O 26 pronto para cópia. Matheus. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Perzulu 10, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5442 e o controle no 208. Autorizado então 360, Perzulu 10, da El, Leda, Bridge, primeira curva direita da 10, 5442, 1208 é o controle no 02. 120, decimal 8 é o controle. 20, decimal 8, no 026. correto? Vamos para puxa acionamento. Demontaram. Alô, voo 1567, puxa acionamento, posição 2. Autorizado, senhor, para início de táxi, 1567. Vai chamar o 1567. Trim wind, please. Wind 100 degrees, 14 knots, Oscar Foxtrot, Foxtrot. Thank you, Oscar Foxtrot. Okay. Autorizado Galeão 360, via perto Lu 10, da Eule da Bridge, a subida, primeira curva direita após a decolagem. O código 5460 e o controle no 208. Autorizado 360, Galeão, via perto Lu 10, da fala da 10, com curva direita, da Eule da Bridge, transponder 5460, controle direita no 208. Correto, senhor, para posicionamento. Oscar Foxtrot, Foxtrot on the ground at 26, call 121, decimal 9 on for taxi. Clear taxi via Apron 1. Clear taxi via Alpha Juliet, cross the Apron 1 and report on taxiway Lima. Estacionamento, voo no 601, posição 08. Aguarde no 601, não? Aerotaxi, voo 1567, VOB 175, autonomia 4 horas, alterna cabina. Taxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, Indy Alpha 1895, boa noite, bom trabalho. Salvador, o Xanier 6259, puxa acionamento no gate 9. É o número 2 do setor Aguarde, 6259. 59. Oscar Fox, Fox Clear Taxi, Lima, Mike, Quebec, on Quebec, maintain position and contact the tower 118.95. Bom, no 601, autorizado por estacionamento, chama para iniciar táxi. Se tiver estacionamento, você vai chamar como seu táxi. Bom, no 601. Alaska Fox Trot Fox Trot clear to cross 1017. Bono 567, decolou 32, chame o controle 1208. 1208, obrigado, bom. Bono 567. Bono 601, tá com 185 a bordo. 185, 3 horas e 44 minutos, Altena Campinas. Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1013. Ok, táxi, Pátio de Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1013, voo no 601, no prazo. Salvador, usando 3897, 105, para pushback, estacionamento. Aguarde, 3897. Quando eu chamei a 6259, teria um intimado para o nosso pushback? Segundo. 259, autorizado, chama para a gente táxi. Chama na táxi 6259. Está aguardando apenas a passagem do Boeing da Gol para iniciar o pushback no fim. Ah, obrigado. Salvador Gol, 273, está sendo sequenciado para o acionamento. Salvador Gol, 273, pode formar, está sendo sequenciado para o acionamento. Negativo no 273, mas o senhor não tem aqui, infelizmente não dá para liberar o 9 com 10, os portões, porque não tem espaço suficiente. Então, como o senhor pediu primeiro, ele vai depois vai, ok? Mas o acionamento na posição está autorizado, aguardando apenas para o pushback, se o senhor quiser. Não, mas não foi solicitado ainda o pushback, só está confirmando a informação. Ah, é negativo. É só porque eles pediram pushback praticamente todos no mesmo setor. Infelizmente, não dá pra liberar todos ao mesmo tempo, tá ok? Ok. Autorizado, corrigindo, 3897, autorizado por estouramento no 5, chama para início de táxi. Salvador, boa noite, boa tarde, Gol 1601, não posso esperar da 10, pronto. Gol 1601, na linda cola, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 08, nós. Eu e a Alian, e decolar a cabeceira, 10, Gol 1601, no grau. Agora sim, o Gol 273, novamente, colocar o posto de acionamento, com vento no 0. O acionamento está autorizado, aguardando para o pushback. Autorizado o acionamento, aguarda o pushback, com 273. Taxa 6259, POB 165, autonomia de 4 horas e 45, alternando o galeão. Taxa autorizado até através do 612, chame lá para prosseguir o táxi. Livre táxi até através do 612, é o 629. Salvador, Gol 1026 no 612, pushback acionamento. Aguarde no 026, chama para início de táxi. Aguarde para o pushback acionamento. Aguardando no 026. Iniciando, Gol 1601. Autorizado, pushback para o Gol 273. Agora fiz, então chama para iniciar táxi. Autorizado, chamar para o táxi, Gol 273. Poxa, né, 6259, através do 612. 6259, vai ficar atento ao término do pushback do Tano na posição 5. Assim que o mesmo liberar totalmente a passagem, pode prosseguir o táxi a Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. 5950, atento ao pushback do Tano e a torre 2895. No 601, decolou os 38, chame o controle 1208. 208, graças. Controle, Salvador, Gol no 601. Contato radar suba 360, após 2000, direto Leda, após Leda, Brito. Ok, autorizado 360, pós 2000, Leda, Leda, Bridge, Gol 1601. Vai dar agora mais 5 minutos, ok? Ok. Salvador, Gol 940, no 11, para pushback acionamento. É o número 2, instrutor, aguarde. Número 2, Gol 940. Salvador, Oxané 6259, ponto de espera da 10, pronto. Oxané 6259, ciente, a linda cola, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 07, nós. 59, ciente, nível de emissão de circulagem, pista 1 no 0. Transaxe 3297, 23, correção 236 a bordo. Quais horas de autonomia alterna Galeão? Táxi Apache, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, 4, ponto de espera, 1895. Para o táxi Gol no 273, estamos com 196 de POB, 3 horas mais 22 minutos, alternando Campinas. Táxi Apache, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. Fase 2013, autorizado o táxi Apache em Alfa, ponte de espera, chama 2-3-2-9-5, bom 273. O 940, puxa acionando 11, chama para início táxi. E pushback acionamento no 11, chamada para o táxi, voo no 940. Meia 259, decolou os 41, no chame controle 1208. 08, 6259. Alguma DLA? Vou checar com a empresa aqui. Sim. Sobre Salvador, Chanel 6259. 6259, contato do voo 360, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Direto, a seção 360, após 2 mil pés, direto Leda e após Bridge. Estou no 026. Prossiga. O pessoal da companhia passou que foi feito na DLA para os 20:41. Gente, eu vou chegar com o centro pra ver se recebeu o plano. Eu acho que é mais alguns instantes. Salvador, boa tarde, TAM 3297, ponto de espera pronto. TAM 3897, ciente, a linda coluna 0, vento no 1, 0 grau, 08, nós. A linda cola da 1 no 0, TAM 3297. 0. Táxi a pátio de alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Táxi de alfa, 295, ponto de espera, no 0 no 3, gol 1 no 940. Gol no 601, chame em Recife, 133-25, alterna no 251. 132-5251, obrigado. Salvador, muito boa noite, Gono 273, ponte para Nono Zero. Gono 273, ciente a Lima, tempo, Sono Zero. A Lima, sinal no zero, Gono 273. Gono 026, já pode iniciar, Felipe? Aguarde só um minutinho. Tá, foi. Tan 3897, decolou os 46, chame controle 1208. 1208, Tan 3897. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3897, no perfil da Dael, cruzando 1500 pés. Tan 3897, contato Subal 340, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. 340, Leda Brito, Dan 3897. Nossos alvos pertinentes não tem nenhuma DLA, senhor. Vou pedir pro senhor peça uma DLA. Eu pedi pro centro não cancelar o plano do senhor, a gente tá guardando a DLA, tá ok? Tá, a gente vai procurar a numeração dela aqui, só um minuto. Gente. Três, livre decolagem 1-0, vento no 1, 0 graus, 08 nós. Livre decolagem 1-0, voo 1273. Salvador, boa noite, voo no lado 40. Quatro zero, ali mantém, se eu não zero. Ali mantém 1-0, voo no 940. Tenem 6259, chame Recife, 13325, alterna no 251. 13325, alternando 251, 6259. Controle Salvador, boa noite, Gono 273, me informe para perfil da Dael. 273, contato radar, decolagem Subal 36200, perfil Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, tem restrições para o 360, Gono 273. Salvador, é um 026, voltando? Prossiga. Essa nos causa estranheza, a senhora nos autorizou, já pedimos para pushback, a senhora nos pediu para aguardar. E depois o plano venceu. Tem como agilizar isso aí para a gente, por favor, passageiro? O voo já está bastante atrasado, o passageiro está ficando confortável aqui. Eu entendo sua posição, senhor, mas o senhor tem que estar ciente também que o senhor tem o horário do plano e o senhor que tem que ter a ciência dessa verificação e o senhor tem 45 minutos para taxiar, fazer o pushback e taxiar. Infelizmente o plano venceu e eu não tenho autonomia para liberar. E se eu dou liberar, eu posso receber até uma parte, então não tenho essa autonomia. Por isso que eu estou pedindo para o senhor fazer essa DLA, porque eu não posso liberar o plano do senhor sem essa DLA, tá ok? Ok, vamos ver se a empresa ajuda, senhor. Obrigado. 940, livre decolagem 10, vento no 1, 0 grau, 099. Decolagem 10, Guno 940. São Salvador é o 1026. Prossiga. É, foi passado pra gente aqui o código da, do pedido de LA para o voo, é o 093. Gente, vou verificar novamente com a sala IF. Ok, grato. Pra que horas é DLA? Para o 2041. Gente. Voo 940, decolou 51, chame o controle 1208. 208, boa noite. Tráfego Salvador, muito boa tarde, o TAN 3197 está pronto para cópia, está com a informação tango. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via 380, via Pêzulu 10, subida da EL. Leda, bridge, primeira curva à direita após a decolagem, o código 5506 e o controle no 208. Autorizado Galeão, 380 é o nível, saída da EL, Leda, bridge, primeira decolagem, primeira curva para a direita, é o Pêzulu 10, 5506, o transpone 1208, o controle, o TAN 3197. Correto, opta por estacionamento. Então, opta por estacionamento, o TAN 3197. Direto bridge? Direto bridge, TAN 3297. 97 do presente, chame Recife no 3325, alternando no 251. 3325251, TAN 3297. O 026, o solo voltando? Na escuta. Pede pra, por gentileza, pra companhia reenviar essa DLA, porque ninguém tem nem o Centro Recife, nem o PLN, nem a sala IS, e a gente até pediu aqui pro centro não cancelar o plano de jogo, porque o correto era cancelar e só que tem que fazer um novo plano. Até a gente pediu essa gentileza pro centro não cancelar o plano pra guardar essa DLA pra gente poder liberar. Mas, infelizmente, ninguém recebeu. Vou pedir pro senhor pedir pra empresa retransmitir. Ok, te agradeço a colaboração, a gente vai entrar em contato novamente com a empresa aqui para verificar, tá ok? Obrigado. Uno 273 vai cruzar 154 para o 360. Gol no 273, chame Recife, 13325, alterna no 251. 13325 no 251, gol no 273. Gol no 273, chame Recife na 3325, alterna no 251. Drone Salvador, gol 776, boa tarde, boa noite, informação Tango. 776, desça para 3000, Duna 1013, padrão. 3000, Duna 1013, bom, 776. Ou no 940, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 332551, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador é o André Luiz. Prossiga. Desculpa incomodar, mas tem uma novidade para o nosso plano? É, estamos aguardando aqui, ver se tem alguma posição da companhia de senhor, tá ok? Ok. Doutor 3197, está pronto para busca e estacionamento, está na posição 3. Obrigado, Japanista. Sim, afirmativo, chamo para o táxi, doutor 3197. O 1776, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte autorizado. 02 mil pés, no 0 no 3, Lodi Duna vai reportar estabilizado, 1776. Cabral, prossiga. Papá, Romeu, Oscar Bravo, seguinte. Mantenha-se em condições visuais 500 pés, ajuste em Salvador no 0 no 3, reporte visual com local de pouso. Oscar Bravo, confirme código acionado. Alfa Delta 3197, está pronto para o início da táxi alterna Campinas, 3 horas e 44 em autonomia, está com POB de 184. Táxi à direita em diálogo, ponto de espera, chame todos 895, ajuste 1013. 1013, à direita, torre 118. 95, a torre, o TA 3197. 1895, afirma. Grato. Gol no 884, boa noite, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. Para o 050, a Mari, ajustado 1093, gol no 884. Gol 776, complete final do procedimento INS X-Ray, chame torre 118.95. 18.9.2.776. 118.95, gol 776. 18.9.5, obrigado. Oi, Salvador, Gol 1776, boa noite, estabilizado final, procedimento ILS, pistão no zero, visão. Boa noite, Gol 1776, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Reportarei a 776. Oi, Salvador, muito boa tarde, o TA 3197, está pronto para esperar da 1-0. A tese 3197, decola de imediato, sem parada? Afirmo, decola de imediato, sem parada, tese 3197. 3197, livre decolagem de imediato, 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0 nós. Autorizado, decolagem de imediato, tese 3197. Tese 5000, 1776. Gente, gol no 776, o vento para cheque no 1, 0 graus, no 1, nós aguarde pista livre. Pois é. Táxi via Pátio em alto, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 093. 093, Pátio em alto, ponto de espera 1895, ajustado no 023, grato. No 776, vento no 1-0 graus, 1-0 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 1776. A 3197, decolou 1-4, chame o controle 1-208. 08, obrigado, tem a volta, 3197. Muito boa noite, eu com 1026, espera da 1-0, tá pronto. Boa noite, com 1026, ali mantém, pista no zero. Ali mantém na 1-0, na 0-2. Passada na decolagem, submantenha 380, saída da Euleda Bridge. 380 de nível da Euleda Bridge, 398, 397. No 776, solo 15, direito no 219. Autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Gol no 026, Torre de Salvador. Aí, escuta. Acione 5534, livre decolagem no 0, vento no 1-0 grau, 09 nós. 5534, tem livre decolagem no 026. Esse clear? Copy. Fiat Serra Bravo Romeo Papá, flight level 430, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, after conform plan route. Dial departure, after dial Leda position, after Leda bright position, Bravo Romeo India Delta Echo. After departure, left, right turn, correction, right turn. Score code 5505, and Salvador departure control 120.8. No 026, decolou 017, chame o controle 1208. 208, grato no 026. Ajuste padrão, autorizado final do procedimento IEDS X-Ray, responsabilizado. Para 2000, 0013, autorizado X-Ray, responsabilizado, gol no 884. Oi, Salvador, muito boa noite, gol no 026, passando 1400. Quando possível, vou voar direto da posição Leda. Gol no 026, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da El, Leda Bridge, autorizado após 2000 da El. Sim, 360, após 2000, direto da El, 1026. For startup and taxi, call now tower 118.95. Oscar Foxtrot, Foxtrot, clear to start up, come ready to taxi.